médio de risco, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ médio de risco, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. Meu verso é livre, porque eu disse exaltar nossas raízes. Cantadores do Recife, curtem. A minha estética é modernista, meu estilo é literário. Busco inspiração no futuro, destruindo o passado. O som é claro, insurreição contra o conservadorismo. Você que ama o passado, vem viajar no modernismo. Porque você não quer saber desenvolver, amadurecer. Viaja em quê? És rapper de quê? Eu sou nordestino com orgulho de ser. Eu pego a cinza das horas, junto um verso, uma viola. Que novato tá na cola, faz squats, apavora. Viaja no meu verso, universo tá perverso. Vacilo na madruga, tem que ser esperto. O tempo passa e só saudade, foram tantos irmãozinhos. Agora sem sardinha, só o segue, Léo Branquinho. Puxa um fim, é um incentivo, término do raciocínio. Quanto irmão tá esquecido, aguardando só o juízo. Eu penso nisso e não naquilo. A ideia é de Recife, de estilo em estilo, aqui firmou o verso livre. DJ me ajude risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ me ajude risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. Senhoras e senhores, apresento os reais valores. Palco, MC, DJ e microfone. Verdadeiros atores, autores, compositores. Me inspirando na felicidade, também nas dores. Opressores fazem murchar as flores e os sonhos. Tiram o sorriso do ser humano risonho. Na batida do rap, sentimentos eu componho. Se minha música é um sonho, não atrapalhe o meu sono. Sonhando acordado pelo que já tá firmado. Meu estilo é falar gíria, pois não leio o dicionário. O meu vocabulário é o da escola da vida. Ruas, avenida, improviso de esquina. Rimadores de verdade, tá virando raça extinta. Representando as tintas, cicatrizes da cidade. Colando na humildade, sem pagar de maquiagem. Eu grito viva a liberdade, da maloqueiragem. Dos lados do Recife, tão os poetas de verdade. DJ me ajude risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ me ajude risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. Aí, diretamente da Veneza brasileira, verso livre. Poeta ou vagabundo, vagabundo ou poeta. Não interessa, a gente não vai mudar o estilo. Só na moral. E aí? Recife é bom demais. A massa é aqui.